Senhor, por teus milagres. Aqueles que poucos veem e celebram dia após dia. Pelo majestoso amanhecer e o movimento dos mares. Pelo céu translúcido, como o infinito dentro de mim. Incessantemente me sustentam. E pelas sombras das árvores na Jerusalém prometida. Pois ao morrer, traído pelos teus, mostraste amor. Ressuscitaste acima de toda angústia. Uma a uma, as igrejas trocarão a cruz pelo teu coração ressuscitado. O dos justos a intriga e a mentira serão censuradas. Teus apóstolos exporão a hipocrisia. Belo Senhor, sempre por tua companhia, Deus vivo. Armadura dos que anseiam pela justiça, entre uivos de lobos que desejam ser domados. E obrigado pelas crianças, esperança que nunca se acaba. Alma, as igrejas trocarão a cruz pelo teu coração ressuscitado. Mentiras serão censuradas. Teus apóstolos exporão a hipocrisia. Belo Senhor, que com teu amor murchas as doenças e acalmas os estertores da terra. Tu que com uma bênção fortaleces os corações bem intencionados e com a tempestade destróis os vizinhos mais perversos. Que nunca se acaba.